Cheiro 47, página 261, capítulo 27. Na reação de espanto que se segue, apercebo-me de um ruído, o riso de Snow, um gorgolejo horrível acompanhado de uma erupção de sangue espumoso quando começa a tosse. Vejo-o dobrar-se para a frente, expelindo o que lhe resta de vida, até os guardas me taparem a vista. Quando os uniformes cinzentos começam a correr para mim, penso no que me reserva o breve futuro como assassina da nova presidente de Panem. No interrogatório, na possível tortura, na inevitável execução pública, sendo obrigada, mais uma vez, a despedir-me das poucas pessoas que ainda exercem algum domínio sobre o meu coração. A perspectiva de encarar a minha mãe, que agora ficará completamente sozinha no mundo, leva-me a tomar a decisão. Boa noite, murmuro para o arco na minha mão, sentindo-o imobilizar-se. Levanto o braço esquerdo e baixo a cabeça para arrancar com os dentes o comprimido na manga do meu fato. Mas os dentes mordem carne, não tecido. Levanto a cabeça, confusa, e dou por mim a fitar os olhos do Pita. Só que agora eles não se desviam. Vejo o sangue escorrer das marcas de dentes na mão que ele pregou sobre o meu comprimido. Larga-me, grito-lhe, tentando soltar bruscamente o meu braço. Não posso, respondeu. Quando os guardas me afastam do Pita, sinto o bolso na manga rasgar-se. Vejo o comprimido roxo cair para o chão. Vejo o último presente do Sina ser esmagado debaixo de uma bota. Transformo-me num animal selvagem, pontapeando, arranhando, mordendo, fazendo o que posso para me libertar da teia de mãos. Uma multidão empurra-nos. Os guardas levantam-me por cima da confusão. Continuo a espernear e a esbracejar enquanto me transportam por cima do amontoamento de pessoas. Começo a gritar pelo Gale. Não consigo vê-lo, mas ele saberá o que quero. Um tiro certeiro para acabar com tudo. Mas não sinto nem flecha nem bala. Será possível que ele não me consiga ver? Não, por cima de nós. Nos ecrãs gigantes à volta do círculo da cidade, toda a gente pode assistir ao desenrolar dos acontecimentos. Ele vê, ele percebe, mas não cumpre. Como eu não cumpri quando ele foi capturado. Desculpas esfarrapadas para caçadores e amigos, para ambos. Estou sozinha. No interior da mansão, colocam-me algemas nas mãos e uma venda nos olhos. Sou arrastada e transportada pelos longos corredores para elevadores que sobem e descem e, por fim, largada num chão alcatifado. Tiram-me as algemas e uma porta bate atrás de mim. Quando empurro a venda para cima, descubro que estou no meu velho quarto do centro de treino, onde passei aqueles últimos e preciosos dias antes dos primeiros jogos da fome e do quarteirão. A cama tem apenas o colchão. O roupeiro está aberto, revelando o seu interior vazio. Mas eu reconheceria este quarto em qualquer parte. É uma luta para me levantar e tirar o fato do mimogaio. Estou bastante contundida e talvez tenha um ou dois dedos partidos. Mas foi a minha pele que mais sofreu com a luta com os guardas. As novas camadas cor-de-rosa rasgaram-se como papel de seda. E o sangue infiltra-se nas células criadas em laboratório. Mas não aparecem médicos. E como estou demasiado entorpecida para me importar, subo para o colchão, esperando esvair-me em sangue até morrer. Não tenho essa sorte. Ao fim da tarde, o sangue já coagulou, deixando-me hirta, dorida e pegajosa, mas viva. Entro a cochear para o chuveiro, e tento programar o ciclo mais suave de que me consigo lembrar, sem quaisquer sabonetes e produtos para o cabelo, e agacho-me sob a água quente, com os cotovelos nos joelhos e a cabeça nas mãos. O meu nome é Katniss Everdeen. Por que não estou morta? Devia estar morta. Seria melhor para toda a gente se estivesse morta. Quando saio para o tapete, o ar quente seca-me a pele danificada. Não há nada limpo para vestir, nem sequer uma toalha para me embrulhar. Quando volto para o quarto, descubro que o fato do mimo gaio desapareceu. No seu lugar está um robe de papel. Enviaram-me uma refeição pelo elevador da misteriosa cozinha, com uma caixa dos meus medicamentos para sobremesa. Decido comer a refeição, tomar os comprimidos e esfregar a pomada calmante na pele. Agora preciso de me concentrar no modo como vou levar a cabo o meu suicídio. Volto a enroscar-me sobre o colchão ensanguentado. Não com frio, mas sentindo-me muito nua, com apenas o papel para me cobrir a pele sensível. Saltar para a morte não é opção. O vidro da janela deve ter uns 30 centímetros de espessura. Sei fazer um excelente laço corredio, mas não tenho nada com que me enforcar. Podia juntar os comprimidos e depois tomar uma dose fatal. Só que tenho a certeza de que estou a ser vigiada dia e noite. Pelo que sei, estou em direto na televisão neste preciso momento, enquanto comentadores tentam analisar o motivo que me levou a matar a Coyne. A vigilância torna quase impossível qualquer tentativa de suicídio. Acabar ou não com a minha vida é privilégio do Capitólio, mais uma vez. O que posso fazer é desistir. Decido ficar na cama, sem comer, sem beber, sem tomar os medicamentos. Podia fazê-lo, tenho a certeza. Deixar-me morrer, simplesmente. Se não fosse a privação de morfolina. Não aos poucos, como no Hospital do 13, mas abruptamente. Deviam estar a dar-me uma dose bastante forte, porque quando sinto a ânsia da droga, acompanhada de tremores, dores lancinantes e um frio insuportável, a minha determinação desfaz-se como uma casca de ovo. Estou de joelhos, esquadrinhando a alcatifa com as unhas, para encontrar aqueles comprimidos preciosos que deitei fora num momento de maior determinação. Altero o meu plano de suicídio para uma morte lenta, pela morfolina. Até me tornar pele e osso, com olhos enormes, tez amarela. Estou a seguir o plano há 2 dias, a fazer bons progressos, quando algo inesperado acontece. Começo a cantar. À janela, no chuveiro, durante o sono, horas seguidas de baladas, canções de amor, árias da montanha. Todas as canções que o meu pai me ensinou antes de morrer. Porque depois disso tem havido muito pouca música na minha vida. O que é espantoso é o rigor com que me lembro delas, as melodias, as letras. A minha voz, a princípio áspera e vacilante nas notas mais altas, transforma-se em algo esplêndido, uma voz que faria calar os mimos gaios e depois precipitar-se para me acompanhar. Passam-se dias, semanas. Vejo a neve cair lá fora no peitoril da janela. E durante todo esse tempo, a única voz que ouço é a minha. Que estão eles a fazer, afinal? Que poderá estar a atrasá-los? Será isso tão difícil? Organizar a execução de uma rapariga assassina? Prossigo com a minha própria aniquilação. O meu corpo está mais magro do que nunca. E o meu combate contra a fome é tão feroz que às vezes o meu lado animalesco cede à tentação de um pão com manteiga ou carne assada. Mas, apesar disso, estou a vencer. Há dias em que me sinto bastante mal, e quando penso que poderei finalmente estar a despedir-me desta vida, descubro que eles reduziram o tamanho dos comprimidos de morfolina. Estão a tentar desmamar-me lentamente da droga. Mas porquê? Um mimo gaio drogado será com certeza mais fácil de despachar diante de uma multidão. E depois tenho um pensamento horrível. E se eles decidiram não matar-me? E se tiverem mais planos para mim? Uma nova maneira de me transformar, treinar e usar? Não aceitarei. Se não conseguir suicidar-me neste quarto, aproveitarei a primeira oportunidade lá fora para o fazer. Eles podem engordar-me, podem restaurar-me completamente o corpo, vestir-me e embelezar-me de novo. Podem conceber armas de sonho que ganham vida nas minhas mãos, mas nunca mais me convencerão da necessidade de as usar. Já não sinto qualquer fidelidade a estes monstros chamados seres humanos, apesar de ser também um deles. Penso que as perguntas que o Pita fez, se queríamos exterminar-nos completamente, deixando que alguma espécie decente herdasse a Terra, até faziam sentido. Porque existe algo fundamentalmente errado numa criatura que sacrifica a vida dos próprios filhos para resolver as suas divergências. Podemos dar-lhe a volta que quisermos, mas isso será sempre verdade. O Snow achava que os Jogos da Fome eram um meio eficaz de controlo. A Coen achava que os paraquedas terminariam mais depressa a guerra. Mas, no fim de contas, quem ganha com isso? Ninguém. A verdade é que ninguém ganha vivendo num mundo onde essas coisas acontecem. Depois de 2 dias deitada no colchão, sem tentar comer, beber, nem sequer tomar um comprimido de morfina, ouço a porta do meu quarto a abrir-se. Alguém dá a volta à cama para o meu campo de visão. O Haymitch. O teu julgamento acabou, anuncia. Anda, vamos para casa. Casa? De que está ele a falar? Já não tenho casa. E mesmo que fosse possível ir para esse lugar imaginário, não tenho forças para me mexer. Aparecem pessoas estranhas. Reidratam-me e alimentam-me. Lavam-me e vestem-me. Depois levantam-me como uma boneca de trapos e levam-me para o telhado, para uma aeronave, e prendem-me a uma cadeira. O Haymitch e o Plutarch sentam-se à minha frente. Momentos depois, estamos no ar. Nunca vi o Plutarch tão bem disposto. Está absolutamente radiante. Deves ter 1 milhão de perguntas. Quando vê que não as faço, ele responde de qualquer maneira. Depois de eu matar a Coen, foi o pandemónio. Quando a balbúrdia acalmou, descobriram o corpo do Snow ainda amarrado ao poste. As opiniões divergem sobre se ele se engasgou a rir-se ou foi espezinhado pela multidão. Na verdade, ninguém quer saber. Organizaram-se eleições de emergência e a Paylor foi escolhida para presidente. O Plutarch foi nomeado ministro das comunicações, o que significa que organiza toda a programação para a televisão. O primeiro grande evento televisionado foi o meu julgamento, no qual ele foi também uma das principais testemunhas. Em minha defesa, claro. Mas a pessoa que mais contribuiu para a minha absolvição foi o Dr. Aurelius, que pelos vistos mereceu as suas sonecas, apresentando-me como uma rapariga demente, com stress pós-traumático de guerra e sem esperança de cura. Uma das condições para a minha libertação foi que eu continuasse a ser acompanhada por ele, embora isso tenha de ser feito por telefone, porque o Dr. Aurelius nunca iria morar para um lugar tão ermo como o 12, onde eu serei obrigada a permanecer até nova ordem. A verdade é que ninguém sabe bem o que fazer comigo, agora que a guerra acabou. Mas se outra surgir, o Plutarch tem a certeza de que eles poderão arranjar-me uma missão. Com isto, ele desata a rir-se. Parece nunca se incomodar quando mais ninguém aprecia as suas piadas. Está a preparar-se para outra guerra, Plutarch? Pergunto. Ah, não, agora não. Agora estamos naquele período harmonioso em que toda a gente concorda que os recentes horrores nunca poderão repetir-se, explica ele. Mas a memória coletiva costuma ser curta. Somos seres volúveis e estúpidos, com memórias fracas e um grande dom para a autodestruição. Mas quem sabe? Talvez seja agora, Katniss. O quê? Pergunto. O momento em que aprendemos. Talvez estejamos a testemunhar a evolução da raça humana. Pensa nisso. E depois pergunta-me se eu gostaria de atuar num novo programa de canções que ele vai lançar dentro de algumas semanas. Qualquer coisa alegre ficaria bem. Ele depois envia a equipa à minha casa. Fazemos uma breve escala no Distrito 3 para deixar o Plutarch. Ele vai encontrar-se com o Beatty para tratar de modernizar a tecnologia do sistema de transmissão televisiva. As suas palavras de despedida são: vai dando notícias. Quando estamos novamente nas nuvens, volto-me para o Haymitch. Então, por que voltas para o 12? Parece que também não conseguem arranjar um lugar para mim no Capitólio, respondeu. A princípio, não ponho isso em dúvida. Mas depois começo a desconfiar. O Haymitch não assassinou ninguém. Ele podia ir para qualquer lado. Se está a voltar para o 12, é porque recebeu ordens para o fazer. Tens de tomar conta de mim, não é? Como meu mentor? Ele encolhe os ombros. Depois percebo o que isso quer dizer. A minha mãe não vai voltar. Não, confirma ele. Depois tira um envelope do bolso do casaco e entrega-mo. Examino a caligrafia delicada e perfeita. Ela está a ajudar a montar um hospital no Distrito 4. Quer que lhe telefones assim que chegarmos. O meu dedo percorre a linha graciosa das letras. Sabes porque é que ela não pode voltar? Sim, sei porquê. Porque sem o meu pai e a prima, e com as cinzas, seria demasiado doloroso voltar. Mas aparentemente para mim não é. Quer saber quem mais não estará lá? Não, respondo. Quero ser surpreendida. Como bom mentor, o Haymitch obriga-me a comer uma sandes e depois finge acreditar que eu estou a dormir durante o resto da viagem. Ocupa-se a revistar todos os compartimentos da aeronave, procurando bebidas alcoólicas e guardando-as no seu saco. É de noite quando aterramos no relvado da aldeia dos vencedores. Metade das casas tem luz nas janelas, incluindo a minha e a do Haymitch. Não a do Pita. Alguém acendeu a lareira na minha cozinha. Sento-me na cadeira de balanço, diante do fogo, agarrando a carta da minha mãe. Bem, vemo-nos amanhã, despede-se o Haymitch. Quando o tilintar do seu saco de garrafas se esvanece, murmuro: duvido. Sou incapaz de me descolar da cadeira. O resto da casa parece frio, vazio e escuro. Ponho um chailo velho sobre o corpo e contemplo as chamas. Calculo que durma, porque quando volto a mim é de manhã e a Grise sai, está a fazer barulho à volta do fogão. Ela prepara-me ovos e torradas e senta-se a observar-me até eu acabar de comer tudo. Não falamos muito. Uma das netas dela, aquela que vive no seu próprio mundo, tira um novelo de lã azul do cesto de costura da minha mãe. A Grise sai, manda-lhe voltar a pô-lo no lugar. Mas eu digo que ela pode ficar com ele. Já ninguém nesta casa sabe fazer malha. Depois do pequeno almoço, a Grise sai, lava a louça e vai-se embora. Mas volta à hora de jantar para me obrigar a comer de novo. Não sei se está apenas a ser boa vizinha ou se está a ser paga pelo governo, mas aparece sempre duas vezes por dia. Ela cozinha e eu como. Tento pensar no meu próximo passo. Neste momento não há obstáculos a que me suicide, mas pareço estar à espera de alguma coisa. Às vezes o telefone toca, incessantemente, mas não atendo. O Haymitch nunca aparece. Talvez tenha mudado de ideias e foi-se embora. Embora suspeite que esteja apenas bêbado. Ninguém aparece senão a Grisicéia e a neta. Depois de meses de isolamento, elas parecem-me uma multidão. A primavera está no ar hoje. Devias sair, sugere ela. Ir caçar? Ainda não saí de casa. Nem sequer saí da cozinha, exceto para ir à pequena casa de banho, a uns degraus ao lado. Estou ainda com a mesma roupa que trouxe do Capitólio. O que eu faço é sentar-me junto à lareira, olhar para as cartas por abrir, que se amontoam na prateleira da lareira. Não tenho arco. Procura ao fundo do corredor, responde ela. Depois de a Grisicéia sair, ainda penso em viajar até ao fundo do corredor. Depois ponho a ideia de parte. Mas, passadas algumas horas, acabo por ir, de meias, para não fazer barulho, para não acordar os fantasmas. No escritório onde tomei o meu chá com o presidente Snow, encontro uma caixa com o casaco de caça do meu pai, o nosso livro de plantas, a fotografia do casamento dos meus pais, a bica que o Haymitch enviou e o medalhão que o Pita me deu na arena do quarteirão. Os dois arcos e uma aljava de flechas que o Gale salvou na noite do bombardeamento estão em cima da secretária. Visto o casaco de caça, mas não toco nas outras coisas. Adormeço no sofá da sala de visitas. Tenho um pesadelo horrível em que estou deitada numa sepultura muito funda. E todas as pessoas mortas que conheci de nome aparecem para atirar uma pá cheia de cinzas para cima de mim. É um sonho bastante demorado, devido à lista de pessoas. E quanto mais cinzas me lançam, mais dificuldade tenho em respirar. Tento gritar, pedindo-lhes para pararem, mas as cinzas enchem-me a boca e o nariz e não consigo emitir qualquer som. Mas a pá continua a raspar e a raspar.